Atenção 98-40, reduza para 259, ação de identificação. A chegada Cardes para o 070. Descendo ao 070, reduz para 250 nós, passa em top, 9840, descida Cardes. É, somente confirmando a ideia que está fora do ar. Fora do ar. Está fora o procedimento, é o VR, próximo 2-8. Azul 4006, desce para 2, viu, certo? O ajuste no 0 no 4, autorizado final do procedimento VR. Comboio 14, 2010, livre o azul 4006. Azul 4006, pode realizar o RNAV, senhor? Prossiga para 2500, certo? Após servido 362, plano servido 363, azul 4006. 2500, 662 para 666, 74008. Trânsito TRIP 55 no 5, ponto ideal, descida. Para 5000 pés com 10, 14. 5000 pés, 55 no 5. 3178, desce para 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. 4000 pés, 1014, ajustado, só 3178. 5 no 5 é o número 3, 5 possível, 210 nós. 210, manterá, 355 no 5. Master Top 9840, décima tem o 06200, é o número 4, reduza para 2209. 2209, o número 4 é a velocidade subir, foi? A velocidade de 2209. 2209, Master 9840. Tá 31178, desce para 3000 pés. Para 3000 pés, tá 31178. As exceções é fazer o R9, tá 3178. Sente, após Servitor 362, vou na pula do Servitor 363. Servitor 362, depois 363, tá 3178. Pés 1014, TAN 3178. Vetor para sequenciamento, esquerda 180, limite ao final do procedimento. Já. Esquerda 180, trip 5595. Passou Serra 2363, estabilizado azul 4006. Azul 4006, complexo chame de torre 18, decimal 6. 186, boa noite. Boa. Trip 5595 vai reduzir para 180 nós. 180, direita, voe com a proa 230, dizendo para 2000 pés, autorizado, final do procedimento. 230, 2000 pés, final do procedimento, autorizado, 5595. Possível. Controle, boa noite, WebJet 6747, na sua escuta. Boa noite, WebJet 6747, na Gole, sobe para o 340. Autorizada, sessão 340, Gole. Top 9840, desce para 3.0014. Estabilizado aí, nave 283178. 3178, complete, chame 218, decimal 6. Boa noite, decimal 6, tá 3178, boa noite. Boa. No curso 285 para final do procedimento 355-15. Solicite, mantenha, me escuta completando o final do procedimento, aguarde para completar a redução 355-15. 15. Objeto 6747, que é do Recife, restrito a subida nível de voo 320. 320 restrito, 6747. Top 9840, desce para 2.0, acuse na final do procedimento R, que foi 2.8. No final da 2.8, passando top 9840. Total 9907, transferência. Total 9907, para identificação na chegada de Pitch SV até 2000 pés para o final do ZRP 28, ajuste no 0, 1, 4. Identificado para 2000 pés, total. Controle, poderia o Edmin 747 pode chamar o centro para coordenar o ar direto Wilson? O objeto 6747 para a possibilidade, chame agora Recife no 288-13325. 288-13325, obrigado. O TREP 5595 na final longa do procedimento, avistando. 595, complete, chame torre 786. 786, boa noite. Olha, poderia confirmar o ajuste? O ajuste no 0, 1, 4. Grato. O base top 9840, reduzindo para aproximação, autorizado final do procedimento. Reduzindo o master 9840. Topa Tanguaço, quanto é aquilo? Escola até o quilo na Mombo, sobe para o nível de voo 080. Não. Teve? Conforme nível autorizado, poderia confirmar? Nível autorizado foi 180. 180, subiu para 180, Oscar Hotel Quilão. 180, Oscar Hotel Quilão. que ele está livre da restrição vertical da saída? Pode ver, vamos lá. Quanto é o quilo, está livre da restrição vertical da saída? Livre da restrição, subindo 180. Sem restrição. Master Top 9840. Master Top 9840, complete sobre Torre 1-6. 218-6, boa noite. Solo 355-5 livrando. Comandador Cordial, boa noite. Chegou no 889, no perfil da Gole, da Elblast, passa o 030. A Goleval sobe para o 400, gol 189. A Goleval Blast sobe ao 400, gol 189. Approach Control, muito boa noite. Go 1076, we got the Alpha information. Let's go 1076, Squawk Cadet, descending to 4000 feet to Cari Arrive, QNH1014. Cari Arrive down to 4000 feet, we request perform the GPS for retreat. By heading Sierra Victor 362. From present position, Sierra Victor 362, go 1076. Perfect. Salvador, gol no 604, boa noite. Tango Oscar Hotel Kilo, chame Recife 12685, alterna 12545. 12545, Oscar Hotel Kilo. no 889 Recife, 13325, alterno 288. 13325, 288, boa. Boa, Silvária, 9907, já com campo à vista. Faz aproximação, torre 1816, total 9907. 1186? 1186, mudou de novo. Ok. Salvador Bosma, Cyber World 901, correction 9808, Airbus 330, in position 11, con information, Bravo, we are ready to Madrid. Mission Bravo, the ground is closed, call 118 decimal 6, please. 118, sorry. Response, crossing, they have been through